Não pule dessa ponte, arranca essa corda do seu pescoço. Tira essa arma da sua cabeça, não tente de novo. Joga fora os comprimidos, não bata o carro. Eu já passei por isso, vem cá me dar um abraço. Pode subir no palco, se tiver coragem. Chore nos meus ombros se você sentir vontade. Sei que é difícil pra você pedir ajuda. Também já passei por isso, a luta não é só sua. Ajoelhe no chão, aproveite a oportunidade. Não esqueça que Deus age na simplicidade. Sei que a dor é grande, o inimigo age. Ele se torna forte na sua fragilidade. Se você me ouve é porque continua vivo. Se também se emocionou, com você se identifico. E eu não sou famoso e nem tenho muitos inscritos. Se minha letra te tocar, fico feliz por isso. Mas vale uma vida do que fama e hype. Tô sendo transparente na pura sinceridade. Três pistolas, 30 tiros na direção de mim. Troquei com um oitão, ainda era um piazinho. Senti as balas passando, minha amiga caída. Tomou um na cabeça, só por Deus ela tá viva. Um parceiro tomou três, os dois eram inocentes. Graças a Deus estão vivos, ele tava presente. Seja corajoso, enfrente os seus medo. Faça uma oração quando você acordar cedo. Se quiser conversar, chama no meu Instagram. Vocês são meus amigos, admirador, não é fã. Relatei minha dor em cada verso dessa